curva direita. Transponder 5165. Frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado 360 para Galeão, via 4928, decolada 10, curva direita, saída Galeão, meio de novo, transponder 5165, controle 120.8, navegação 11, 3195. 11, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Quando o gol 1985? Gol no 885, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, pro 8, 1985. Sierra Golf Oscar, solo Salvador. Boa tarde, Lávio. Ok, 3-0, autorizado, é Lávio, obrigado. ONU 600, aguarde coordenação com a sala ES. Pelo 6326, terça para 2500S, ajustado no 05. Terça 2500S, autorizou 36. Ainda não. Informação. 3154, esse é o controle, meu cordial. Ajuste no 095, desça para 8000 e vai observar a Vitor 368, cadê? 6326, voo em Sierra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RINAV. 366, Justino 0 no 5. Justino 0 no 5. Salvador, Azul 2714, a pronto curso de acionamento na 4 Romeu 46. Cara, boa tarde. Boa. Boa tarde, livre, lembrando, pela Alfa, e reportaremos antes da Juliette, o nono mercado. Solo Salvador, Azul 2714, 4 Romeu 43, pronto, puxa o acionamento. 2714, sente do acionamento, chame para o táxi. Sente autorizado, puxa o acionamento, 2714. 4 Romeu 43, positivo, Yankee, Romeu Lima, um grande abraço, prazer falar. Positivo, livre. Confirmando 4, 2, por favor. Salvador, bom dia, comandando o Vitor Lima, X-Ray, decolada na Papo. Comandando o Vitor Lima, X-Ray, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, Alfa Romeo chegou primeiro, Alfa 3 para acionamento. Obrigado, você não é reportado, você é chuteiro. Eu sou não é reportado, você é chuteiro. Vitor Lima, X-Ray, voe direto ao Arbor. Direto ao Arbor, Vitor Lima, X-Ray. Chamado com o contato, dois segundos, Kilo. 2 quilos. Autorizado táxi via Índia, por espera do 10 torre, 18095, ligar o 9014. Autorizado táxi, por espera do 90, via parte 3, táxi via Índia, 18095, 1014, Jorge, dois segundos, Kilo. Tem o Beltonia? Apesar do 4 a bordo, com 4 a 5 horas de acionamento. Com 2, tem a 63. Vai lá, 3 no 5. Vamos no 4. Vai, Zé da L, 3 de São Mótico. Axa, Juliette, gol no 64. Gol no 64. Charlie, 208, usando para 3, após o mesmo, Juliette, portão 02. Eu não entendi a mensagem, por gentileza. Bem, eu autorizaria para a direita de Mato, na presente, o ideal é 253, eu fico 13 graus à esquerda da moto. Livre. Grato. Salvador Azul 2714 com 64 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Montes Claros, pronto táxi. Azul 27 no 4, autorizado táxi via Índia, ponte espera dando 0 torre, 1 no 8, 95, ligar no 0, 1 no 5. 7, livre táxi via Índia, no ponto de espera da 1 no 0, chama torre, 1 no 8, decimal 5. Tente oceano 6326, reduz a cheque 3, chame a torre 1186, câmbio. Reduz cheque 36, graças, bom trabalho. Autorizado Brasília, Zulu 7, nível 360, saída Arbor, leste, a primeira curva direita, transponda 5174. Ok, agora nessa saída, Zulu 7, atrás da 1-0-360, ao nível 5174, não transponda 5371. 6-3-1, correto, tendo só DJ Arbor, Arbor 1, né? Após ela, tem a porta puxa. Arbor 1, leva, obrigado, deixa a porta puxa. Oi, Paulo, tá 3560. 60 Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. Portão 3560, mantém a posição da Juliette, portão. Ok, essa Juliette eu vou manter a posição, 3560. Sim, prepara a saída da L, transição volte para a quarta porta. Papa pegou o Mike Bravo até o Salvador. Será o pouso final. E quantos minutos para o pouso? Tente, frequência livre. Antena foi decolagem passando 1700. Como autorizado. Gente. Suba e mantenha o nível 120. Azul 2642, o código é o 5167. 5167. TAN 3193, autorizado, posto portado. Reporta na Valdaxo, TAN 3193. Vaga 315, pronto, cópia. Positivo, senhor. Autorizado Guarulhos, via Bezuluno 0 por Vaga, Bezuluno 6, Cosmo, Confins, Bezuluno 21, Mochep. Nível 360, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5154. Mostra pra mim aqui o 567. Ok, obrigado. Agora conforme, a Pedro 10, saída da El, Lida Mótima, o base, a Pedro 16, após com uma chefe. Direita atrás, 5154, frequência 208. Correto, ponta puxa, já na minha 315. A próxima puxa de questionamento na no gate 9. O TAN 3193, para onde que o pessoal fazer push simultâneo com a aeronave 09? Com o tempo, TAN 393? Desconsidera, reporta push, TAN 393, reporta táxi 3193. Contrato ao táxi do TAN 3193. Quero ver 315, número 2, você toca. Azul 4065, pronto. Dia, 4065, autorizado Campinas, via Bezuluno 0 por base, Bezuluno 6 após. Cosmo, Confins, Chalmódio, Bezuluno 3-0 em Tite. Nível 320, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5406. Entendeu, autorizado 320 para Campinas, vai Bezuluno 10, por base, a Bezuluno 16, Cosmo, Confins, Chalmódio, a Bezuluno 3-0 em Tite. Saia a linha ótima, primeira curva direita, transponder 5406. Correto, ponto e puxa. Falou, Xanamia, 326, Xanamia 326, autorizado táxi Alfa, reportante 3DS. Alfa 3DS, 326. Autorização, puxa acionamento também a 305. 305, número 2 no setor agora. Aguardando. Salvador, Papatango, Oscar, Golfo Kilo. Papatango, Oscar, Golfo Kilo, controle. Decolagem de Salvador na sua escuta, cumprindo o perfil da saída urbana. Oscar, Golfo Kilo. Papatango, Oscar, Golfo Kilo está em contato radar. Prossiga como autorizado. É, se você virar. Oscar, Golfo Kilo. Taxi Tucson 3193 com 1970 volts, 3 horas e 36, Campinas. Tô 3193, autorizado táxi Índia, ponte cara da 102, 198-95, 0114, confirmando torre, 198-62. 262, no ponte espera, via base Índia, portão 3193. Só pra informação, tem alguma previsão de vocês mudarem lá pra Torre Nova? Enquanto não. Valeu. Suza, chega o trem, chame torre, 1186, câmbio. 5-4, reduzindo, torre 186, boa. Boa. Azul 2642, chame Recife, frequência 12685. 12685, Recife, azul 2642, boa tarde. Boa, ó, passando o Vitor Lima, o centro Recife deseja o seu estimado para o limite da via. Ok, anotei, muito graças. Golfe Kilo. Acho que foi o papel. Qual a pro ideal para Guanambi? 275, senhor. 275. Qual a razão de subida que você está empregando agora? 600 pés por minuto. Ao passar 3.000, o senhor vai voar direto para Guanambi. É, entendeu que está livre da restrição, passando 3.000, vai voar direto para Guanambi. Ó, esse negócio aqui, ó. Positivo, suba, sem restrições. Autorizado Juliette, portão 09. Juliette 09, 3560. Salvador, azul 2714. Azul 2714, este é o controle de Salvador. ...714, decolado de Salvador, cumprindo o perfil Momo Vatap, para barreiras em ascensão para 140. Azul 2714, contato radar, prossiga como autorizado. Ciente, azul 2714. Estou esperando a definição da infraero com companhia aqui. Diante. Eu chanero 6305 com POB de 172. Autonomia de 5 horas alternando o galeão. 315 após. Aeronave parqueando 09, autorizado táxi em Índia, ponte paradão no 0, torre 118, decimal 612, equilíbrio no 014. Matheus, após a passagem da aeronave Fox 9, autorizado táxi ao Chanel 6305. Totalmente pronto, Chanel 6142. Autorizado, puxa, né, meu? 42, porta no táxi. Contato para o táxi, 61 no táxi. Avança, qual a repetição da altimetria do Oxagol Filo? Eu estou recebendo a altimetria desde que Vossa Senhoria decolou. Só que ele mostra a altitude, acabei de receber agora 002. E antes estava 033, ou seja, só estava 3.300 e agora 3.500. Mas às vezes era tudo. O seu transpondo modo de ali está uma pane intermitente. Ah, sim. Quando vai tornar a base vai chamar esse problema, senhor. Ótimo, gostou. Está positivo. 2714. 2714, prossiga. Direto Barreiras. Zé, direto Barreiras, grato 2714. Taxi V Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para Pátio 1. Sra. 3154. X-Ray, chame Recife, frequência 1260 e boa viagem. Taxi, pode esperar dono 0, torre 1 no 8, 195, legal no 0, 1, 4. Oceaner 63, 21, autorizado, puxa o ataque. Autorizado, chamada ataque, seu Oceaner 63, 21. Boa no 884, seu nome é Inta, autorização Araújo. Boa noite, 84, Banda 4. Chegou o filo, cheque nível. Liga Golfinha 77, nível 240, saída da El, transição coral, primeira curva direita, transponda 5417. Partido autorizado em Del, nível 240, Golfinha 77, da El, coral, curva direita, 4117, transponda, logo 2017. 2017, confirmando, transponda 5417, a porta pois. 5417, obrigado. Ou no 884. 4, era cachorro autorizado, via Golfinha 77, nível 230, sai da PUC, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5432. Autorizado, 230, Golfinha 77, PUC, Caju, curva esquerda, transponda 5432. Porta, puxa. Ela é no pet. Ela não tem a mensagem aqui, não tá, não é, não tá presente, porém ela tá escura. Ela vai e volta. De repente o colega tá aí numa base de uma. Vou lhe autorizar o 368, se eu desce agora para 6000. Ajuste 1014. Desço agora para 6200, 1014, o 368, confere? Positivo. Falou. Chama 312, autorizado táxi via Índia, com espera dando 08 decimal 612, que ligar no 04. Baixo, via 26, com 614, 6321, boa tarde. Então 3193, chame Recife 12835. Qual prêmio é a frequência? Hã? 3193, chame Recife 12835. 2235, 3193, bom trabalho. Boa. Apatão Vitorino de Juliette, eu posso dar o seu nome. A gente faz passando o Paripe e o ajuste 104, Vitor Índia Juliette. Controle, Papa Romeo, Serra Golf Oscar, decolado da 17. Papa Romeo, Serra Golf Oscar, controle Salvador, proceda. siga em condições visuais e sempre na escuta, câmbio. Sempre na escuta, o Serra Golfiosca. Beleza? Oscar Gol, quilo proposto e aceito, 1654, suba para 105, com estimado no 825 para a ponta. Salvador, boa tarde, Oxalé, amigo 142, Puca. Oceano 1142 é o controle, passa 1.500 metros na saída Puca, contato radar estabelecido. Prossiga como autorizado. Como autorizado, 6142. PV 0050, Vita Kilo Delta, Delta. Isso para 4.000. 4.000, Vita Kilo Delta. Azul 2714, para sua informação, tráfego. Posição de 12 horas, 21 milhas, rumo... Sudeste é o voo 2725. Detonação para evitá-lo. Direita, proa 350. Se perder contato rádio com esse controle, quando a 50 milhas afastado, o senhor retorna para a proa de barreira. Sudeste, direita 350, azul 2714. 2715, tráfego. Posição de 12 horas, 18 milhas. É o voo 2714, sentido contrário, sendo vetorado. Amigo. Afirmativo, visual com ele. Piano 6315, chame Recife, frequência 12835. 2835, graças, senhor. Gol 1097, terça, para 2500. 2500, offset. Pelo Delta executa a aeronave? Ainda resolveu, senhor. Vê se aquilo Delta. Quente. Vetoração esquerda proa 020, 4000, limite magnética 101 de cima. 020, limite, confirma com a gentileza. Magnética 101 de cima. 101 de cima, vê se aquilo Delta. Controle, Salvador, boa tarde, eu passaria do 2231, transfere da Índia. 2231, foi Mari para chegar na Mari 1014. Mari para chegar na Mari 2231. Azul 2715 já superou 2714, descida para meia, viu, pagando para o Serra Vista 368. O 2715, meia dúzia de 1.368, confere. Sério, eu acabei de lhe informar que você já superou o tráfego. Desolco ele. 9857, Temoso, número 360, saída da El, Leita Irume, primeira curva direita, transponder 5425. Oceano 6321 no controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, 6321, transponder 5425. Anotei a sua solicitação. Causou 2714, Salvador? Só na escuta, palestra. Ok, eu informei que o senhor já superou a aeronave da companhia. Tá voando direto para Barreiras agora, livre. O que aconteceu foi 2725, desculpa aí, colega. 2714, copiou a informação, voando direto para Barreiras. Do lá. Valeu. Vitor Kilo Delta, qual é a velocidade? 190, redução para 160. 160, vem aquela data. Vitor, Índia, Juliette, direto, rotatória Seasa. Juliette. Tudo é 97, para sua informação. Tráfico, posição de 11 para 12 horas, afastado 8 milhas, em aeronave de pequeno porte em voo visual 1.500 pés, não irá interferir com a sua aproximação, caminho. 97. 4, puxa, tá aqui, Sérgio, autorizado, puxa, porta aérea. Autorizado, puxa, chama para o táxi 2-0 no Sérgio. Só pego quilos, quilos aí, mano. Ciente, transponder 2222, 1500 pés, chame para IP. Poder 97, 2500 pés voando para o Serra Vitor 366, estou autorizado a RNAS. Autorizado a RNAS, comandante estabilizado, 97. Azul 4462, identificado na posição coral, vou em mar e chegada a mar. Boa mar e na chegada do 4461. Oceano 6321, vou em Alemão. Vou em Alemão, 6321. Do 2794. Possível coordenado centro, atenção para o 1180. Azul 2794, chame Recife agora, frequência 1260 e efetue a solicitação. Frequência 1260, grato. Vitor Kilo Delta, desça para 2000 pés. 2000, Vitor Kilo Delta. Azul 2795, desça para 4000. 4000, 2795. Oceano 6142, chame Recife, 1285. Autorizado, conforme alto plano, direto Oscar Bravo Delta, uniforme Delta, após Vitor Charlie Oscar, Mike Charlie Lima, Motva, direto. Nível 220, saída Momo, Cogbo após Cogbo, a primeira posição. Primeira curva à esquerda, transponda 5415. 5 velocidade. Máximo que eu posso aqui, 240. Eu preciso de 170 a mais para o sequenciamento. Agora, 170. Vitor Índia Juliette, prosseguindo para a rotatória SEASA, torre 11895. Essa posição é... altitude. Desça para 3000 pés e vou em Serra Vitor 366. Zona Aracaju, 2 horas e 55 de autonomia. Autorizado táxi, o 207 via Índia, ponte paradão no 02, 1 no 8, só 62, que negou no 0 no 4. Autorizado táxi da ponte Pérola, 18, 6, o gol 2017, agora com 62. No 6142, Salvador. Liga 6142. Ok, já efetuei várias chamadas para a sua aeronave. Chame Recife 2685 e boa viagem. Ué, não copiamos. Chamando agora, qual é a frequência? De Recife, centro de controle de área, frequência 12685, câmbio. Câmbio. Azul 2795, retoração. Quer que eu reduza para 150? Então vamos retornar uma curvinha direita. Pro 180, descendo para 2000 pés. A intenção é que navegue no máximo 6 milhas na proa para retornar com curva à esquerda. Tranquilo, direita, 180, estou reduzindo aqui, fica aguardando você autorizar. Você está passando 7400, descendo para 2000. 2000 então, 2795. Motor de Salvador, boa tarde, 4065, Leta. Azul 4065, Salvador, contato radar, após 2000, Leta, Leta Mótima, câmbio. 2000, Leta, Leta Mótima, certo. 231, passarelo para a descida. Passarelo do 2231, foi para o Serra Vitor 368, terça, para 5000. 5000, Serra Vitor 368, 2231. Número 6314, terça para 8000, 1014. Oceano Galeano 6321, chame Recife, frequência 1260. 260, chame 6321, boa tarde. O Azul 2715, reassuma a navegação, vou ir para o Serra Vista 366, está autorizado a RINAB. 366, reforçarei o 2715. Oscar Golf Kilo, prossiga no voo visual, chame Recife 1260, boa viagem. 60, Oscar Golf Kilo. Vitor Kilo Delta na final, reduz a checa do trem, torre 1186, câmbio. 286 graus, tem 90 Kilo Delta, rapidinho. Kilo Kilo Lima, execute 360 pela esquerda. 360 esquerda, Lima. Azul 4462, voo de Serra Vista 3662 e 500, câmbio. 3662 e 500, 4462. Sereno 2231, cancela a instrução anterior, voo para Serra Vista 366, desça para 4000. 366, 4000, 2231. Luciano 6314, voo para Serra Vista 368. Positivo, chame final para pouso. Azul 4462, velocidade 180 mais a partir de agora. 180 reduzindo para 4462. 62, 27 com a Índia, autorização Galeão. Channel 227, Galeão. Autorizado via UP 96857, Mouso, nível 360, saída da El Lady Rumi, primeira curva direita, transbordo 5436. 360 pro Galeão, Dael Leda Irumi, para o novembro 857, Moussu, 5436, pista 10, primeira curva direita, posição é A3. Ciente, aponta pronto, puxe o chaneamento 27. Paremos. Máximo 884, 1, 3, aponta, 2 horas e 50. Autorizado, táxi, com 984 via Índia, ponte para dono 0, torre 198, decimal 612, que ligou no 014. Cuidado com 1014 para a rotatória Ceasa, aguardando transferência de comunicações, Quilo Quilo Lima. Ciente, não aguardo, Quilo Lima. Azul 2715, aproxima-se do Serra Vitor 366, os nossos agradecimentos. Vamos reduzir, checar o trem, chamar torre 1186, Azul 2715. Falou, colega. Bom trabalho aí. Boa. 1-9-5-9-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 Gente, pronto, 366 autorizado, 4462. Para sua informação, nós temos um sequenciamento para pouso, aproximações para pouso na pista 1-0. Porém, a aeronave mais próxima para pouso agora na 1-0 está 8 milhas e meio, a aeronave da Azul. Eu vou lhe instruir a chamar a torre agora, da frequência 118612 para prosseguir. E à sua direita, um helicóptero a 500 pés que não irá interferir com a sua aproximação. Chame torre 1986 aqui no Quilo Lima. Ciente, torre 1186. Controle Salvador, boa tarde, o Gol 2017. Gol 2017, controle, está em contato lá, prossiga como autorizado, Camilo. Como autorizado, 2017. Azul 4065, chame Recife 12835. 2835, 065. Um grande abraço e até a próxima. Sargento 2231, desça para 2500. 2500, 2231. Tiano 6314, está passando 11.000 da descida para 4.000. 4.000, positivo. É o número 4 para a Foz do Salvador. Sereno 2231, está autorizado a aproximação à RNAV. Autorizado, 2231. Autorizado, azul 4462, tem um campo à vista. Gente, reduz a cheque trem, chame torre 1186, azul 4462. 186, 4462. Passando a Juliette, como é aquilo? Positivo, livre. Para o táxi, voo 1659, com 181 na borda, 3:30, alterna Guarulhos. No mês com 9, utilizado táxi e Índia, ponte para dando 0-2-1-9-5, legal no 0-1-4. Gente, ajuste no 0-4, livre táxi no ponte espera via Índia, 2-3-2-18-6-1-6-5-9. No 097, aguarda Boeing da companhia. Tá iniciando o táxi do sul do pátio, ele vai taxiar a ponte para seguir o mesmo liberar a entrada do Juliette, prossegue porta 62. É, 62. Solo Salvador, azul 2715, livrou nossa escuta. Azul 2715, quilo pátio 3, posição prevista 3 Lima. Quilo pátio 3, 3 Lima, obrigado. Eu vou fazer o favoramento a você, acho que eu vou fazer o parabéns para você. positivo, livre. 2017, chame Recife, frequência 12835. 2835, Gol 2017. Luciano 6314, desça para 2500. 2715, 4 Lima, modificaram aqui. Cadê a sinalização do solo? Ah, obrigado, 4 Lima. 6314, voo que Serra Vita 366, está autorizado a aproximação, Renato. Avador Gol, 1884. 1884, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições. Esquerda, pode ser o Alfa Romeo 363? Após 2000 pés, ele autoriza o Jamo. Mesmo porque eu tenho que consultar o outro setor, né? Pra esse negócio de Alfa Romeo 366, tá fora da minha área de responsabilidade. Falou, vai ser então, após 2000. Estabilizado, 2231 no passareiro. Período 2231 na aproximação, retusa, checa o trem, chame torre. 1186. 86, boa. Boa. Batango Eco Delta Foxtrot, controle. Salvador, boa tarde, azul 4462, ingressa na Fox, na pista. 4462, boa tarde, Alfa Juliette, portão 01. Né? Alfa Juliette, para 01, não 4462. Controle, contato, radar, Lupa sem restrições. Qual a razão de subida que vai empregar? 2.500. 1.500 pés, ciente. 2.500. 2.500 pés, ciente. Restrições, 2.0, Lima, Lima, Fox. Golo 884, ainda voando Jamo. Segundo Recife, tem tráfego em sentido contrário, motivo pelo qual não foi autorizado ainda o Alfa Romeo 363. Beleza, vamos manter aqui, então vamos ver a costa do Itaú. Muito obrigado. Quanto custa 357? Solo CNR 6237, posição 3, aguarde, chamado minuto. Aguardando 6237. Solo, boa tarde, CNR 6327, posição 5, formação Índia, para cópia legal. 37, NES, autorizado. Nível 180, sai da Coral, primeira curva direita, transponda 0263. Trolley Salvador. Boa tarde, voo 1659, decola 1500 pés na Dael. 1659, este é o controle, contato radar estabelecido após 2000 pés. Oi, Leda, Leda e 7 após 2000 pés, voa Leda, após Leda e Irumi. Luciano 314, aproxima-se do Serra Vitor 366, reduz, enxerga o trem, chame torre, frequência 1186, câmbio. Azul 2711 é o controle, acione identificação. Ciclano Azul 2711, pode voar na prova de voo? Positivo, está autorizado. Então está voando o ponto da Azul 2711. Uno 884, Salvador. Knight, escuta. Está autorizado agora o Alfa Romeo 363. Autorizado 363. Obrigado. Serena 2231, livrou? 231, Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, até 12231. 1414. Ok, confere agora. Gol 1884, chame Recife, frequência 12685 e boa viagem. 2685, bom trabalho, até a volta. Está presente, está autorizado o posto 62, desse 7, reporta no táxi. Está no posto, reporta no Do 2711, quando pronto, autorizado 5.000 com 1.014. Está de voar no 367? Autorizado. Ok,